Artigos originais. Aspectos químicos, ambientais e temas controversos presentes nas pesquisas em ensino de ciências, uma análise da produção do ZINPEC. Autora Beatriz Vivian Schneider Felicio, doutoranda em ensino de ciências pela Universidade de São Paulo, USP. Graduação em Química e mestrado em ensino de ciências pela USP. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/1100380653006854. E-mail via vss23@yahoo.com.br. Autor Danilo Seiticato, docente do Departamento de Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM. Doutor em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, campus de Araraquara. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/8887588905918186. E-mail catusda@yahoo.com.br. Autora da Isiquel da Silva, especialização em Ensino de Ciências e Biologia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, CEUCLAR. Graduada em Ciências Biológicas pelo CEUCLAR. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/27009747615611193. E-mail da isiquel@gmail.com. Autora Rubia Amanda Guimarães Franco, especialização em Ensino de Ciências e Biologia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, CEUCLAR. Graduada em Ciências Biológicas pelo CEUCLAR. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/6533689222656681. E-mail rubiaag.inferior.franco@hotmail.com. Resumo. Este trabalho caracteriza-se como um estudo inventariante cujo objetivo consiste em analisar a produção de trabalhos situados na interface entre o ensino de ciências e a temática ambiental, com foco na abordagem de temas controversos sociocientíficos, publicados nos anais dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências, ENPEC. Trata-se de trabalhos que contemplem aspectos químicos, aspectos ambientais e temas controversos sociocientíficos. A metodologia utilizada compreende um processo de seleção, contabilização e análise do conjunto de interesse. A análise do conteúdo dos trabalhos visou a caracterização de descritores pré-estabelecidos. Constatamos, principalmente, a baixa e recente produção, com o marco inicial e concentração das publicações brasileiras no ano de 2009, predominância de trabalhos empíricos, e a relação entre os aspectos químicos e ambientais com os temas controversos sociocientíficos ocorrendo principalmente em contextos de abordagem de temas ambientais da localidade do aluno e conteúdos químicos neles envolvidos. Introdução. A temática ambiental tem sido discutida em diversos setores da sociedade, incluindo a comunidade acadêmica. Há uma polêmica intrínseca a essa temática, pois a iminência de déficits de acesso aos recursos naturais fundamentais à humanidade traz preocupações com relação a uma nova proposta de sociedade de se relacionar com o mundo. Ao mesmo tempo em que as questões econômicas e políticas de mercado exigem consumo e produtividade cada vez maiores, diminuir os impactos da chamada crise ambiental requer produção de novos saberes e a investigação de perspectivas possíveis e alternativas à sociedade contemporânea. Pensar o ensino é, sem dúvida, o caminho para as mudanças na forma de pensar dos indivíduos. A construção de uma ética ambiental se faz necessária e o debate dos problemas autênticos que envolvem tais questões pode se configurar como um caminho para relacionar o ensino de ciências e a temática ambiental. As controvérsias do tema e a exigência de uma sociedade ambientalmente consciente é um desafio para o campo educacional e a chamada educação ambiental. As questões ligadas ao meio ambiente apresentam um potencial relevante para gerar situações polêmicas e que envolvam não somente aspectos éticos e morais da relação homem e natureza, mas também discussões metodológicas e conceituais que envolvam o conhecimento científico, Silva, Carvalho, 2007. A interface entre os campos do ensino de ciências, IC, e a dimensão ambiental nos fóruns específicos de pesquisa pode fundamentar-se, entre outras possibilidades, na utilização dos temas controversos para a busca de pontos polêmicos do conhecimento científico e sua relação com a sociedade. No presente trabalho optou-se pela dimensão ambiental dos temas controversos na medida em que a pesquisa em IC, particularmente aquelas que trabalham aspectos químicos, relaciona estes aspectos à dimensão ambiental em meio a controvérsias sociocientíficas. No contexto das pesquisas em ensino de química, IC, é possível perceber uma ausência histórica da presença da dimensão ambiental, DA, como aponta Schnetzler, 2002, em um levantamento geral das pesquisas brasileiras em IC, publicadas em periódicos dessa área e nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Química, R. ASBQ, no período de 1977 a 2001, a presença da expressão educação ambiental dentro da área de IC pode ser considerada recente, sendo os movimentos Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, Linsingen, 2007, e posteriormente Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ambiente, CTS, CTS, Santos, Schnetzler. 2010, página 73, os grandes responsáveis pelo empoderamento da DA no IC, principalmente por evidenciarem em suas propostas os princípios da contextualização e cidadania, sendo a dimensão ambiental uma potencializadora de abordagens mais contextualizadas interdisciplinares. Entretanto, observa-se que iniciativas que incorporam as abordagens CTS ainda são muito pontuais, atingindo poucos ambientes do ensino de química no país, como apontam Schnetzler, Nieves e Campos, 2007. Esses autores, em sua revisão bibliográfica sobre tendências da formação de professores de química, chamam a atenção para a reduzida, ou abre aspas quase nula, fecha aspas, inclusão da abordagem CTS em cursos de ciências / química, desde 1977 até então. Os chamados temas controversos sociocientíficos, TCS, temas controversos, temas polêmicos ou temas contemporâneos, são uma parte de uma ampla variedade de perspectivas da abordagem CTS, de acordo com Levinson, 2008, o estudo de TCS foi estabelecido no currículo de ciências de escolas primárias e secundárias de muitos países industrializados, nos quais vem aumentando a conscientização da ciência como uma questão de política pública refletida pelo aumento da capacidade de posicionamento dos cidadãos frente a questões científicas em júris e conferências. Dentro da perspectiva CTS/CTS, a luz dos temas controversos sociocientíficos implicam na discussão de questões contemporâneas polêmicas do mundo real situadas nas esferas política, econômica, científica, ambiental, cultural, ética, entre outras, técnicas, a fim de levar o aprendiz a explorar conteúdos tradicionais e utilizá-los de forma contextualizada no entendimento e resolução do problema sociocientífico proposto, Sabler, Fowler, 2006. Na mesma perspectiva, assumimos e concordamos com Cosenza e Martins, 2011, quando constatam que os temas controversos podem ser considerados como princípio metodológico para articular a temática ambiental ao ensino de ciências. Assim, acreditamos que esta constatação possa ser projetada para a articulação entre a educação ambiental e o ensino de química, já que, em pesquisa anterior realizada durante o mestrado, Schneider Felicio, 2012, realiza uma análise dos trabalhos que fazem relação entre aspectos ambientais e químicos, publicados nos INPEC, e obtém como um de seus resultados que o tipo de relação mais recorrente nesses trabalhos se dava entre temas/questões ambientais e temas/conteúdos químicos disciplinares, e, dentre eles estavam os temas controversos sociocientíficos. A repercussão da incorporação da temática ambiental nas pesquisas em que tem, dentre outros veículos de divulgação, os eventos científicos da área, os quais se constituem como fonte de dados para diversos estudos dessa produção. Dentro do evento estudado Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, EMPEC, abre nota ao EMPEC que se configura como o principal evento da área de ensino de ciências no Brasil, constituindo-se como um evento bienal promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, ABRAPEC, e como um espaço para apresentação e discussão sobre as atividades de pesquisa na referida área. Este encontro abrange um público diversificado de pesquisadores em IC, principalmente em ensino de física, química, biologia e geologia, incluindo professores do ensino básico e do ensino superior. Fecha nota. A temática ambiental foi, ao longo dos anos, incorporada aos trabalhos produzidos, visto que na edição de 2005, o evento organizou sessões temáticas de apresentação dos trabalhos, sendo uma das sessões denominada abre aspas as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente no ensino de ciências, fecha aspas, o que mostra a incorporação da temática ambiental por meio da abordagem CTSA dentro do evento. Nesse contexto, pretendemos iniciar um movimento em direção ao entendimento da articulação entre a educação ambiental e o ensino de química, assumindo os temas controversos sociocientíficos como possível ponto de articulação. O recorte estabelecido nesta pesquisa busca analisar a produção de trabalhos que contenham aspectos químicos, aspectos ambientais e temas controversos sociocientíficos nos anais do INPEC no período de 1997 a 2009. Análise de caráter inventariante que visa responder às seguintes questões de pesquisa: quantos e quais trabalhos contemplam aspectos químicos, aspectos ambientais e temas controversos sociocientíficos na produção do INPEC? Quais características trazem o conteúdo desses trabalhos? As características investigadas correspondem a características de produção desses trabalhos, as quais foram previamente definidas e estão explicitadas na metodologia. Metodologia. A abordagem metodológica utilizada para conduzir a pesquisa foi predominantemente qualitativa, Ludic, André, 1986, Bodigani, Biclen, 1994, com foco na análise inventariante de um conjunto representativo da produção de pesquisas em ensino de ciências no Brasil, o EMPEC, bem como na análise textual do corpus estabelecido. A seleção dos artigos publicados no EMPEC, correspondentes às apresentações orais, abre nota no CD, no primeiro EMPEC não houve discriminação entre painéis e apresentações orais, por isso, todos os trabalhos desta edição foram analisados. Fecha nota. Do período de 1997 a 2009, foi realizada por meio da consulta aos anais disponíveis em CD, ou na internet. Esta seleção foi composta por três etapas. A primeira etapa partiu do conjunto total consultado e consistiu na seleção dos trabalhos completos que explicitassem termos derivados do radical abre aspas química e fecha aspas no corpo do texto, com o intuito de abranger maior número de trabalhos que possuíssem algum aspecto químico. A segunda etapa partiu do conjunto de trabalhos selecionados pelo radical abre aspas química e fecha aspas e consistiu na seleção dos trabalhos que explicitassem termos derivados do radical abre aspas ambiente fecha aspas e das palavras abre aspas sustentável fecha aspas, abre aspas sustentabilidade fecha aspas e abre aspas natureza fecha aspas, assumindo que com este radical e com estas palavras, haveria maior probabilidade de inclusão de trabalhos que abordassem a temática ambiental. Foram excluídos da seleção os trabalhos cujos termos correspondentes ao radical abre aspas ambiente fecha aspas não estivessem diretamente relacionados com a temática ambiental, como ocorre no termo abre aspas ambiente virtual fecha aspas, dentre outros. A identificação das palavras derivadas do radical abre aspas química fecha aspas e de outros termos vinculados às outras etapas de seleção foi realizada por meio do uso da ferramenta de busca automática de termos, disponível no software Adobe Reader X, a partir do conjunto composto pelos trabalhos que possuíam termos relacionados a aspectos ambientais e químicos. Foi realizada a terceira etapa de seleção, a qual consistiu na busca pelos termos derivados dos radicais abre aspas controvers fecha aspas e abre aspas sócio fecha aspas, com a finalidade de encontrar termos barra expressões como abre aspas temas controversos sociocientíficos fecha aspas, abre aspas problemas sociocientíficos fecha aspas e variações correspondentes. Como resultado dessa seleção foi obtido um conjunto de trabalhos que abarcavam aspectos químicos, ambientais e controversos. Abre nota. Para facilitar a leitura adotaremos a expressão controverso em referência a aspectos relacionados a temas controversos, temas sociocientíficos controversos ou problemas sociocientíficos fecha nota. Assim, por meio de leitura exaustiva do conteúdo dos trabalhos foram investigadas as seguintes características do contexto: de produção, tipo de trabalho, se relato de pesquisa empírica, se ensaio teórico, se revisão diária, objeto de estudo, considerando não para o caso de ensaio teórico, tipo de apropriação dada aos temas controversos, se teórica, se metodológica, nível escolar dos sujeitos da pesquisa, se ensino médio, IN, ou superior, IS, considerando não para o não envolvimento de sujeitos da pesquisa, instituição de origem e relações de contexto existentes entre aspectos químicos, ambientais e controversos. Desse modo realizou-se um mapeamento da quantidade de algumas características dos trabalhos em ensino de ciência que possuíssem aspectos químicos, ambientais e controversos dentro da produção do EMPEC no período estudado. Resultados e discussão. Pretendemos inicialmente trazer uma análise do panorama geral da ocorrência e distribuição dos trabalhos selecionados ao longo das sete primeiras edições do EMPEC, conforme as etapas estipuladas na metodologia. Em seguida, a análise é direcionada para a identificação das características do contexto de produção do conjunto de trabalhos que apresentam aspectos químicos, ambientais e controversos, conforme explicitadas na metodologia. Distribuição dos trabalhos selecionados ao longo do período analisado. O processo de seleção possibilitou a consulta de 1.689 trabalhos, correspondentes ao universo inicial da pesquisa. Simbolizamos este conjunto por total em PQP, e, deste conjunto foram encontrados 486 trabalhos que possuíam qualquer aspecto químico derivado do radical abre aspas química e fecha aspas, sendo este conjunto menor simbolizado por AQ. A partir de AQ, foram encontrados 133 trabalhos que, além dos aspectos químicos, possuíam os termos previamente definidos correspondentes aos aspectos ambientais, simbolizados pelo conjunto AQA. Neste conjunto foram encontrados apenas 5 trabalhos que, de alguma forma, abordassem os temas controversos esperados. Tal conjunto constitui o corpus da pesquisa e o simbolizamos por AC. A partir dos dados apresentados é possível calcular que dentro do conjunto de todos os trabalhos em IC consultados, aqueles que apresentam algum aspecto químico representam 29%. 1% do total, uma porcentagem razoável mesmo considerando a presença de trabalhos com relações multidisciplinares, já que no ENTEC coexistem, principalmente, trabalhos de quatro componentes curriculares das ciências naturais: biologia, física, química, geociências e astronomia. Dentro do conjunto AQ, 27,3% dos trabalhos possuem algum aspecto ambiental, conjunto AQ, o que mostra que menos de um terço do conjunto AQ aborda algum aspecto ambiental. Dado preocupante se considerarmos a importância da temática ambiental na atualidade e o potencial da química em contribuir para seu entendimento e formação de cidadãos críticos e participativos nesta questão. A busca pelo conjunto de trabalhos que possuíssem além dos AQ e A, os aspectos controversos, dentro do conjunto AQ, A, nos leva ao conjunto AC, o qual representa 3,8% do conjunto anterior e perfaz o objeto principal desta pesquisa. A distribuição ao longo dos anos mostra que a maioria dos trabalhos de AC estão concentrados no ano de 2009, sendo este mesmo ano, de acordo com a nossa pesquisa, o ano de início das publicações brasileiras do ENTEC dentro do perfil investigado, já que os autores do trabalho publicado em 2005 são colombianos. Esta incipiência em trabalhos que se apropriam de algum modo dos três aspectos desejados era assim esperada, visto que a incipiência da produção entre os dois primeiros aspectos investigados, ou seja, a coexistência de aspectos químicos e ambientais no corpo de um trabalho de C, é historicamente observada na literatura a partir de trabalhos que expressam aspectos ambientais dentro do ensino de química, como aponta Schnitzler. 2002, em um levantamento geral das pesquisas brasileiras em IQ, publicadas em periódicos dessa área e nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Química, RASBQ, no período de 1977 a 2001, logo, a incipiência da produção em IQ que aborda aspectos da temática ambiental refletiria na baixa produção de trabalhos que envolvessem também os temas controversos sociocientíficos, já que os consideramos como um princípio metodológico para possibilitar a articulação entre a temática ambiental e o ensino de ciências. Em um dos artigos aqui analisados, Barbosa, Lima, 2009, é feito um mapeamento da produção brasileira sobre abordagem de temas controversos no IQ, evidenciando sua crescente, porém recente produção, na qual está incluso o contexto do ensino de química, corroborando com nossos resultados. Identificação de características do contexto de produção dos trabalhos do conjunto AC. A partir de agora, descreveremos características de produção dos trabalhos identificadas por meio de leitura exploratória, definidas na metodologia. Na descrição que segue, os trabalhos são designados pela sua respectiva numeração, tipo de trabalho e objetos analisados. Os trabalhos aqui analisados mostram variedade dos seguintes tipos: A. Estudo teórico conceitual, trabalho 5, que discute a linguagem e o discurso no ensino de ciências com base na perspectiva de Michel Foucault, buscando refletir sobre que tipo de discurso sobre a ciência se aborda no ensino de ciências e que tipo de formação ocorre ou se almeja para os alunos, incluindo uma reflexão sobre o movimento. C. T.S. enquanto discurso para o ensino de ciências. B. Trabalho de revisão diária. 4. Cujo objeto de estudo é um conjunto de trabalhos que abordem temas sociocientíficos controversos publicados em periódicos nacionais de ensino de ciências para levantamento e análise da produção brasileira de pesquisas que envolvam tal abordagem. E C. Relatos de trabalhos empíricos, 1, 2 e 3, sendo os dois primeiros de intervenção em sala de aula de química e o terceiro uma análise textual. Seus respectivos objetos de estudo se diferem entre 1. Respostas de questionários pré e pós-teste aplicado a uma turma de alunos cujo desempenho perante a aplicação de metodologias de ensino CTSA foi analisado. 2. Variações nas interações discursivas de alunos e professora comparadas entre duas turmas, sendo uma turma controle, na qual não foi aplicada a metodologia de ensino, por projeto temático e outra turma na qual um projeto temático na perspectiva CTSA foi aplicado. E 3. Conteúdo de redações produzidas por vestibulandos cuja proposta girava em torno da discussão de temas controversos relacionando aspectos CTSA. Percebemos que dentre os 5 trabalhos analisados, 3 deles caracterizam-se como relato de pesquisa empírica. Este resultado mostra preocupação, tanto nacional quanto internacional, em investimentos nas intervenções de práticas educativas, características da abordagem de temas sociocientíficos controversos. Dados que corroboram com o levantamento inventariante de pesquisas em CTSA feito por Cosenza e Martins, 2011, no qual também foi constatada uma tendência em direção aos trabalhos de intervenções práticas educativas, incluindo abordagens de temas controversos sociocientíficos. Este resultado também corrobora com o caráter de contribuição metodológica que a discussão dos temas sociocientíficos controversos dentro da perspectiva CTSA/CTSA carrega para abordagem em sala de aula. Não descartando que os demais trabalhos aqui analisados apresentam em suas discussões a importância dessa contribuição metodológica para o ensino de ciências. Os trabalhos que analisam intervenções educacionais a partir dos UDUS TSC apostam no potencial pedagógico deste como dispositivo metodológico para promover o envolvimento dos estudantes com temas e questões políticas e sociais. As metodologias de pesquisa adotadas indicam a validação e avaliação de propostas educativas e a comparação com métodos mais tradicionais de ensino. É possível identificar um esforço em superar práticas e identificar caminhos alternativos para a aprendizagem das ciências. Assim, há um ponto de convergência com dados apontados em pesquisa sobre os TSC, Sadler, Fowler, 2006, Levinson, 2008, Cosenza, Martins, 2011. Relação entre aspectos químicos, ambientais e controversos. De acordo com a metodologia de seleção dos trabalhos aqui analisados, estes, necessariamente, deveriam conter aspectos químicos, ambientais e sociocientíficos controversos para que fosse identificado como estes aspectos estão relacionados. O estudo teórico feito pelo trabalho 5 aponta a abordagem CTS como geradora de prática de discurso no ensino de ciências, o que implica a discussão de temas controversos sociocientíficos, nos quais a química é incluída historicamente como uma das causas do desencadeamento da crise ambiental e como disciplina na qual esta questão deve ser discutida, dentre outras disciplinas. Isto mostra, em perspectiva teórica, uma possibilidade de discussão necessária ao ensino de química, articular os aspectos químicos envolvidos na crise ambiental por meio da discussão de temas sociocientíficos controversos. A pesquisa de revisão diária, 4, que analisa a produção de trabalhos que abordem temas sociocientíficos controversos em periódicos nacionais e analisa aspectos constituintes dessas publicações como a natureza da controvérsia, aponta, dentre outros resultados de análise, a ocorrência de publicações que abordam temas em contextos químicos ambientais, biocombustíveis, aquecimento global e transgênicos, os quais são considerados, ou contêm, temas sociocientíficos controversos a serem discutidos, o que nos mostrou temas sociocientíficos que estão sendo utilizados em discussões no ensino de ciências e articulam de maneira direta os aspectos químicos, ambientais e controversos. O trabalho, 1, relata a aplicação de uma estratégia didática pedagógica com abordagem CT PTS, a do tipo júri simulado, envolvendo a discussão, por vários atores sociais representados pelos alunos, de um problema sociocientífico controverso sobre as pulverizações com glicofosfato nas plantações de coca da região de Bogotá, Colômbia, cujas implicações químicas e ambientais faziam parte das pesquisas de determinados atores sociais para se debater e entender o problema, no qual as controvérsias se estabeleciam em correspondência à posição social dos atores representados pelos alunos. Neste trabalho pode ser observado uma possibilidade de aplicação prática do que é reclamado teoricamente no trabalho. 5. Para argumentar em defesa de seus personagens, os alunos que representam cientistas envolvidos na questão das pulverizações de glicofosfato precisam estudar os fatores químicos envolvidos nas pulverizações e expor à turma, em termos científicos, os riscos ambientais e a saúde da população. Neste caso, os fatores químicos, ambientais e controversos estão relacionados por meio de um problema oriundo da realidade dos alunos, o que adiciona envolvimento e participação dos mesmos, de acordo com os autores do trabalho. No trabalho, 2, duas turmas de alunos são observadas. Em uma, conceitos químicos curriculares são abordados de maneira tradicional e em outra é aplicado o projeto temático abre aspas água em foco fecha aspas com abordagem CTS. Neste projeto é abordado um problema sociocientífico ambiental que envolve a despoluição da água da Lagoa da Pampulha como contexto para o ensino e aprendizagem dos conceitos químicos. Os alunos devem estudar conceitos químicos como pH, turbidez, oxigênio dissolvido e parâmetros físico-químicos da água da lagoa em busca de solucionar o problema de poluição dessa água, respondendo assim a uma questão sociocientífica, o que configura semelhanças à abordagem de uma questão sociocientífica em que fatores químicos, ambientais e controversos se articulam em um contexto da realidade dos alunos. Assim como no trabalho, 1, e também, segundo os autores, tal abordagem favoreceu a promoção de aulas mais interativas e dialógicas em relação à turma em que foi feita a abordagem tradicional. No trabalho, 3, de acordo com a descrição dos autores, os textos científicos utilizados pelo vestibular para compor a proposta de redação discutem temas sociocientíficos controversos relacionados a avanços científicos tecnológicos exaltados pela mídia e, ao mesmo tempo, colocados como causadores de problemas socioambientais. Esperava-se dos alunos discussões críticas sobre esses temas por meio de posicionamentos de natureza, CTSA. O aspecto químico é por nós considerado subjetivo em meio a essas discussões e relacionado indiretamente às mesmas pelo autor como área do ensino de ciências para se construir visões de CT, assim como a biologia e a física. A articulação entre os aspectos químicos e ambientais é potencialmente promovida mediante a discussão de temas sociocientíficos, o que corrobora com a literatura apresentada em Santos, 2011, onde os problemas ambientais contemporâneos são apontados como possíveis temas sociocientíficos na educação científica assumida pelo movimento CTS. Para além de assumir problemas ambientais causados pelo impacto da CT na sociedade, a literatura aponta a articulação do movimento CTS com a perspectiva crítica da educação ambiental, Santos et al., 2010, os quais buscam propor uma conjugação entre estas perspectivas por meio das propostas de educação libertadora de Paulo Freire em busca de uma ambientalização do currículo e da sala de aula de química, e do ensino de ciências em geral. Concordamos com esta confluência, acreditando no potencial da abordagem dos temas sociocientíficos controversos como princípio metodológico para tal busca. Apropriação dos temas sociocientíficos controversos. A apropriação dada aos temas controversos foi predominantemente teórica, no sentido de estar presente no embasamento teórico introdutório do trabalho. Percebemos que em todos os trabalhos este embasamento inclui os pressupostos da abordagem CTS, sendo uso de temas sociocientíficos controversos uma ferramenta, ou mesmo um desdobramento da abordagem CTS, que vem se destacando como princípio articulador da temática ambiental com o ensino de química e com o ensino de ciências. A apropriação metodológica dos temas controversos está diretamente ligada aos trabalhos de intervenção de prática educativa, nos quais os temas sociocientíficos controversos são utilizados mediante a abordagem CTS com condução de júri simulado em 1 e aplicação de projeto temático com problema sociocientífico em 2. É relevante lembrar que nos trabalhos em que a apropriação dos temas sociocientíficos controversos é teórica, existem intenções e recomendações endereçadas à prática educacional dos mesmos para o ensino de ciências, o que ressalta a característica de ferramenta metodológica prática dos TSC. De maneira geral, os trabalhos analisados apontam os TSC como dispositivo metodológico articulador de discursos de sala de aula, que possibilita envolver os aspectos químicos, ambientais e sociocientíficos controversos. Tal dispositivo metodológico é vinculado à abordagem CTS/CTSA. Nível escolar dos sujeitos das pesquisas. O nível escolar dos sujeitos envolvidos indicou duas investigações com foco em alunos do ensino médio, 2 e 3, e uma em alunos do ensino superior, 1. Nos primeiros, a principal preocupação é centrada na formação do cidadão crítico, participativo nas decisões sociais, e no segundo é centrada na formação inicial de professores de química, nesta mesma perspectiva de formação crítica. Lembrando que apenas 2 e 3 são casos brasileiros. Em 2, aponta-se a preocupação com a formação do cidadão aplicada no ensino médio em aulas de química e em 3, a preocupação da formação da cidadania de um modo geral, do ensino médio, refletida na análise do conteúdo dos textos dos vestibulandos, em sua maioria egressos do ensino médio, mediante a discussão de temas controversos. Perspectivas essas que vão ao encontro dos estudos realizados por Levinson, 2008, sobre as dimensões políticas e sociais que estão atreladas ao ensino das ciências. Independentemente do nível escolar identificado, o intuito de promover uma formação crítica ao cidadão revela o potencial pedagógico creditado ao uso dos TSC. Instituição de origem. As instituições de origem dos trabalhos analisados se concentram em duas principais universidades federais dentro do contexto brasileiro, que dividem em 50% tal produção provenientes dos estados de Pernambuco, 3 e 5, e Minas Gerais, 2 e 4. Considerações finais. O estudo da produção das 7 primeiras edições do EMPEC, que compõe um período de 12 anos de publicações de trabalhos de pesquisa em educação em ciências, apontou a incipiência de trabalhos que relacionassem, de algum modo, aspectos químicos, ambientais e sociocientíficos controversos, principalmente se considerarmos o contexto brasileiro. Entretanto, a edição realizada em 2009 pode ser apontada como um marco do início da publicação brasileira desse conjunto específico de pesquisas dentro do evento, podendo, nas próximas edições, mostrar tendências de crescimento, visto que um evento de educação em ciências se configura como um espaço propício para a divulgação e socialização desse tipo de trabalho em meio a seus pares. As características dos trabalhos analisados mostram variedade de tipos de trabalho com predomínio de pesquisas empíricas, sendo duas de intervenção prática educativa e uma de análise textual. No entanto, para o contexto de publicações brasileiras do evento não é possível afirmar sobre uma tendência específica para o tipo de trabalho produzido. Contudo, a presença marcante das pesquisas de intervenção apontam para um interesse inicial nas práticas educativas. No que tange à apropriação dos aspectos controversos, ficou evidente sua composição como parte de um todo abordagem CTS/CTSA tanto nos aspectos teóricos quanto metodológicos, o que difere de outros trabalhos na literatura que apontam seu crescente destaque como princípio metodológico articulador entre a temática ambiental e o ensino de ciências, como aponta Cosenza e Martins, 2011, ou como aponta Santos, 2011, quando identifica que investigações sobre questões sociocientíficas, apesar de terem se originado no movimento CTS, vem se tornando, nos últimos anos, um campo de estudo diferenciado do campo CTS por alguns autores. Os resultados encontrados na presente pesquisa podem estar relacionados ao indicativo de abordagem característica da América do Sul, que inclusive possui uma visão diferenciada da abordagem CTS europeia e norte-americana, como pode ser verificado em Nissingen, 2007. A relação entre os aspectos químicos, ambientais e controversos se dá principalmente em contextos de abordagem de temas ambientais relacionados à realidade dos alunos e conteúdos químicos envolvidos nesses temas, o que pareceu apontar uma tendência em direção à abordagem de conteúdos químicos por meio de questões sociocientíficas controversas de caráter ambiental. Um aspecto observado a partir das identificações concernentes ao tipo de trabalho, apropriação dos TSC e relação entre os aspectos químicos, ambientais e controversos é que, apesar da identificação expressiva de pesquisas de intervenção com enfoque nos TSC como aspecto articulador entre as dimensões químicas e ambientais, identifica-se uma lacuna de metodologias de pesquisa que atentem para aspectos de valores éticos e culturais expressos nessa produção a partir das práticas realizadas. Estudos como aquele realizado por Levinson, 2008, apontam aspectos da linguagem que associam a aprendizagem de conceitos científicos com aspectos políticos, sociais e a dimensão ética que envolvem as discussões e resultados de práticas que fazem uso dos TSC. As investigações iniciadas nesse trabalho buscam os primeiros passos de reconhecimento das pesquisas que abordam as interfaces entre aspectos químicos/ambientais/controversos em um contexto representativo de publicações em ensino de ciências. Passos que precisam ser ampliados e aprofundados em direção ao entendimento das dificuldades envolvidas no ensino e aprendizagem dessas interfaces. Referências: Barbosa, L. G. B. Lima, M. E. C. C. A abordagem de temas controversos no ensino de ciências. Enfoque das pesquisas brasileiras nos últimos anos. Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 7/2009. Florianópolis. Anais. Florianópolis, Editora UFSC, 2009. Disponível em http://posgrad.fai.ufmg.br/posgrad/vimpec/html/oral08.html. Acesso em 28 de abril de 2013. Bugda, R. C. Biclin, S. K. Investigação Qualitativa em Educação, Uma Introdução à Teoria e aos Métodos. Tradução de Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Teu Mourinho Batista. Portugal, Porto Editora, 1994. Cosenza, A. Martins, e Contribuições da Abordagem CTS para a Educação Ambiental, Os Lugares do Ambiente na Produção Científica sobre CTS. Encontro Pesquisa em Educação Ambiental, 6/2011, Ribeirão Preto. Anais. Ribeirão Preto, Editora USP, 2011. Disponível em http://epa2011.webnode.com.br/products/a0061-1/. Acesso em 28 de abril de 2013. Levinson, R. A Teoria Curricular para o Achisto TTH e Oficio Scientific e Suisse. Alexandria, Revista de Educação em Ciências e Tecnologia, Florianópolis, V1, N1, página 133-151, março de 2008. Linsingen, I. V. Perspectiva Educacional, CTS, Aspectos de um Campo em Consolidação na América Latina. Ciência e Ensino, Piracicaba, V1, N. ESP, novembro de 2007. Ludic, M. André, M. Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas. São Paulo, EPU, 1986. Sader, T. B. Fowler, S. R. A. Threshold Model of Content Knowledge Transfer for Sociocientific Argumentation. Ciência Educação. Salem, V. 90, N. 6, página 986, 1004, novembro de 2006. Santos, W. L. P. Significados da Educação Científica com Enfoque, CTS. In. Auler, D. Org. CTS Educação Científica, Desafios, Tendências e Resultados de Pesquisa. Brasília, D. F. Editora Universidade de Brasília, 2011. Schmetzler, R. P. Educação em Química, Compromisso com a Cidadania, 4. Editora Juí, Editora Unijuí, 2010. Etial. O Enfoque, CTS, Educação Ambiental, Possibilidade de Ambientalização na Sala de Aula de Ciências. Em Maldaner, O.A., Org. Ensino de Química em Foco. Juí, Editora Unijuí, 2010. Schneider Felicio, B. V. A Relação entre as Dimensões Ambiental e Química, Uma Análise das Produções dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências no período de 1997 a 2009, 2012. Dissertação, Mestrado em Ensino de Ciências, Instituto de Química, Instituto de Física, Instituto de Biociência, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Schmetzler, R. P. A Pesquisa em Ensino de Química no Brasil, Conquistas e Perspectivas. Química Nova, V. 25, Supo 1, página 14/24, 2002, Nieves, K. Campos, T. Tendências no Ensino de Química na Formação e Atuação Docentes. Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 6/2007, Florianópolis. Anais. Florianópolis, Editora UFSC, 2007. Disponível em http://www.nutis.ufrj.br/abrapec/vimpec/index.html. Acesso em 28 de abril de 2013. Silva, L. Carvalho, L. M. A Temática Ambiental e o Processo Educativo, O Ensino de Física a Partir de Temas Controversos. Ciência e Ensino, Piracicaba, V1, N. ESP, 2007. Artigo recebido em 16 de agosto de 2014. Aprovado em 1º de setembro de 2014.